Glória a Deus. Nossa meditação hoje, possivelmente amanhã, vai ser acerca do que a nós, homens e servos do Senhor, discípulos de Jesus, nos trazem esperança. Hoje a gente olha o noticiário, e eu acompanho o noticiário internacional. O mundo é totalmente sem esperança, irmãos. Notícia boa é notícia ruim. Quanto pior, mais relevante é. Quanto mais gente morreu, né, ficam contando pela morte o que é mais relevante. Se em algum lugar morreu 3 e no outro morreu 4, mais importante é onde morreu 4. E assim por diante, as desgraças do mundo, elas são em velocidade da luz para nos alcançar. E isso vai enchendo o nosso coração, enchendo nossa vida. A gente vê nosso próprio país, né, mais uma do Aécio, mais uma do Lula, mais uma desse partido, daquele, né, eu não estou aqui falando de partidos, nem de política, mas as notícias do nosso país, dentro de cada um dos poderes que governam nossa nação, vão nos desesperançando, tirando a nossa esperança. A gente olha para as coisas da família, para como está a situação dos jovens, dos adolescentes pelo mundo afora, as maldades que vão acontecendo na sociedade, coisas inimagináveis, né? As maldades com meninas, como nessa semana, que coisa terrível, né? Um prefeito, um cara, né? Público, né? E assim por diante, hoje já apareceu outro, né? De pior ainda, uma outra notícia pior ainda nessa área de abuso sexual. Tudo isso vai roubando nossa esperança, irmãos. Tem gente que não acredita mais na sociedade, não acredita mais nas leis, não acredita mais que o poder público pode resolver qualquer coisa. Mas nós, como servos do Senhor, irmãos, nós precisamos sempre acreditar que Deus tem a solução e as coisas estão no controle de Deus. E eu quero trazer para os irmãos nessa noite o que nos dá esperança. O nosso assunto aqui é restaurar a nossa crença, a nossa esperança como homens, como pais, como maridos, como servos do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Em Lamentações 3, tem um texto, e eu gosto desse texto completo, porque Jeremias aqui, ele vai falando tudo de errado que tinha acontecido na vida dele, as flechas que atingiram o povo, né, e as amarguras, o fel. Jeremias 3, não, Lamentações de Jeremias 3, Lamentações. Lá no 3,15, Jeremias diz uma coisa: quebrou os meus dentes com pedras e cobriu-me com cinza. Na outra versão diz, quebrou-me, é 16, quebrou os meus dentes com pedras, com pedrinhas. Alguém já mordeu uma pedrinha? Na areia, assim, você estava comendo um milho verde que se encheu de areia, né, na praia, e morde aquele milho com pedrinhas de areia e vai no seu dente. Uma vez eu estava viajando na Síria, eu lembro disso porque foi tragicômico, e eu parei na alfândega entre a Jordânia e a Síria, desci do carro e bateu um pé de vento, e eu estava com o bolso, creio que dessa mesma jaqueta, cheia de sementinha, né, sementinha de girassol e castanha que eu vinha comendo, né, aquelas sementinhas, né, e já estava úmida de tanto meu dedo entrar no bolso, estavam cheias de sementinha. Quando o vento bateu, meu bolso se encheu de areia. Daí continuamos a viagem, eu peguei um monte de sementinha e pus na boca. Na hora que eu masquei aquele negócio cheio de areia, eu quebrei um dente de baixo com a pedrinha, né? Então eu sei o que o Jeremias estava sentindo aqui. Por que ele falou isso? Porque realmente, eu não gosto nem de lembrar da pedrinha quebrando o dente. Até isso aconteceu com o Jeremias. Mas quando chega no versículo 21, no 20 ele diz assim: a minha alma continuamente se lembra disso, isso é, se lembra da sua aflição e de toda a sua amargura, de tudo que estava ao seu redor, desse meu andar errante, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas no 21 ele declara: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mesmo no meio de tudo aquilo que tinha acontecido com a sua vida e ao seu derredor, estava acontecendo com o povo de Israel por causa do seu pecado, ele declara: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então eu quero que você, meu irmão, não fique lembrando que a gente deu um apagão em todas as pedrinhas dos nossos dentes, em todas as áreas da nossa vida, em todas as amarguras, em todos os desesperos, em todas as falências, em todas as fraquezas, em tudo aquilo que nós poderíamos lembrar como algo que nos roubou, de alguma forma nos roubou a alegria, a paz, a segurança, a estabilidade. Mas nós vamos esquecer disso, porque Deus vai nos dar outras memórias, as coisas que nos dão esperança. Eu quero meditar com os irmãos o que nos dá esperança, o que restaura a esperança. E nós precisamos ter a nossa esperança constantemente restauradas no Senhor e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está trabalhando apesar das circunstâncias, das situações que estão ao nosso derredor. Nós somos o povo, como Hebreus 10 declara, nós somos os da esperança. O povo que acredita, que tem esperança no Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. E o primeiro ponto, primeira coisa que eu quero pontuar que nos traz esperança é a nossa fé. É você lembrar que Deus colocou dentro do teu coração, do teu coração, do teu coração, do teu coração, Deus colocou uma semente de fé, e por isso nós estamos aqui hoje, porque um dia essa semente de fé, ela entrou na nossa vida, e ela nos deu motivação, ela nos deu expectativa de alguma coisa nova, que nós não compreendíamos. Quando eu vim para o Senhor, eu não entendia nada, irmãos, eu não sabia o que era fé, eu não sabia o que era Deus, eu não sabia que eu podia ter algo melhor do que eu tinha no mundo. Mas quando a fé entrou no meu coração, eu comecei a ter olhos de esperança. A fé nos leva a ter esperança, porque ela nos leva a confiar, meus amados. Aleluia! A fé é um agente de vitória. 1 João 5,4 fala: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Hein? A nossa fé. Homens, vocês têm que ser homens de fé, aleluia, glória ao Senhor. Nós somos pessoas de fé que cremos que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando da nossa vida, amparando a nossa vida, e Deus vai nos dar a vitória. Eu quero proclamar sobre a vida de cada um dos meus irmãos a vitória do Senhor, aleluia. A tua fé traz a vitória, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, aleluia, e Deus quer que nós vivamos isso. Aprendamos a viver pela fé, aprendamos a viver, a dar passos pela fé, glória ao Senhor Jesus, a nos mover diante de Deus pela fé, glória ao Senhor. A fé, por que a fé é um agente de vitória? Porque a fé, ela interfere na nossa vida em todas as dimensões. A fé é a única coisa que pode interferir no passado, no presente e no futuro. Amém, irmãos? Você sabia que a fé pode transformar o passado? Hein? Será que eu estou falando uma heresia? Não, não estou, irmãos. A fé, ela te dá graça para visitar o teu passado, para ir aonde fisicamente nós não conseguimos ir, mas o nosso espírito pode ir lá e consertar coisas no nosso passado. Isso aconteceu de forma muito prática na minha vida. Eu tinha uma grande dor, uma grande mágoa com o meu pai, irmãos. E carreguei aquilo por toda a minha vida cristã, por um longo período, mesmo como crente, líder de louvor, pastor, discipulador, já caminhava com vocês, mas aquele negócio com meu pai estava lá. Eu acho que eu já contei essa história numa pregação uma vez. E um dia eu estava viajando de Brasília para Belo Horizonte, assim, para o Rio de Janeiro, e senti uma tristeza no meu coração, não sabia, uma melancolia. Daí quando eu acordei daquilo, era o aniversário do meu pai. 15 de fevereiro. Daí eu comecei a lembrar de tudo do meu pai que não me dava esperança. Que ele era um alcoólatra, que ele fez a nossa família sofrer, que ele jogava os móveis pela janela, que ele batia na minha mãe, que ele batia nas minhas irmãs, que ele batia em mim, no meu irmão, indiscriminadamente. Era um homem violento, era um homem difícil de tratamento, era um homem que não tinha amigos. E comecei a lembrar de tudo isso, mas de repente o Espírito Santo disse: e você já perdoou seu pai? Eu disse: pois eu já perdoei. Não, mas perdoa, perdoa de uma outra maneira. E me veio isso: perdoa lembrando se ele tinha alguma coisa de bom, se ele tinha alguma coisa que te traz esperança. Irmãos, e naquele voo eu peguei meu computador e escrevi uma carta para o meu pai. Uma carta de amor, como eu nunca tinha feito. Escrevi uma carta para ele, falando tudo que tinha de bom e que eu lembrava e que me trazia esperança, expectativa e me trazia perdão e amor pela vida dele. Irmãos, aquela carta eu até hoje tenho. É uma carta que eu nunca pude entregar, porque ele já tinha falecido. Mas foi uma carta libertadora da minha fé, visitando o meu passado e trazendo libertação. Há poucos dias atrás eu estava nos Estados Unidos ministrando esse assunto e um irmão veio no final e me deu um abraço e disse: eu vou ter que escrever muitas cartas. Vou ter que escrever um monte de carta. Porque a nossa fé pode ir lá, meu irmão, e curar o teu coração de uma tristeza, de uma mágoa, de uma amargura, de um ressentimento, de alguma coisa que você tem contra pessoas vivas ou pessoas mortas, ou contra situações que aconteceram na sua vida, que algumas podem ser resolvidas, outras não, mas a tua fé te leva lá e restaura em nome do Senhor Jesus, e te dá uma outra perspectiva de esperança diante do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Não deixe o teu passado interferir na tua fé. Tem muitas pessoas que têm a sua fé comprometida pelo seu passado não resolvido na sua vida, com seus pais, com um relacionamento, com um amigo, com alguém que lhe prejudicou, com um acidente, com um tiro, como tivemos na nossa casa, né, com um assalto, alguma coisa assim. A nossa fé nos leva lá, restaura, perdoa e transforma, em nome do Senhor Jesus. A fé interfere no presente, quando ela nos leva, meus amados, a termos a fé necessária para transformar o nosso presente, hoje, aqui e agora. Nós vivemos pela fé e nos dá vitória no presente. Ela nos dá vitória no passado, quando nós restauramos coisas, mas é um instrumento poderoso de Deus para atuar exatamente aqui, neste momento, nas situações que nós estamos vivendo. O que faz diferença nesse mundo é você aprender a atravessar os dilemas da vida com fé no Senhor, com fé em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam agora para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus está cuidando de cada um de nós. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa e espera nele. Glória ao Senhor Jesus. É algo para hoje, para nós vermos um mover sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Aleluia, glória ao Senhor. Temos que ter essa fé transformadora. A fé de Deus na vida de um homem de Deus transforma o seu presente. transforma o nosso caráter. Irmãos, nós precisamos ter o nosso caráter transformado pela fé que Deus tem nos dado. Quando nós vamos falar depois sobre a palavra, mas termos a coragem de começarmos a viver os princípios e os valores de Deus hoje na nossa vida. E nós só podemos fazer isso pela fé. E a fé também visita o nosso futuro, irmãos. Aleluia. A fé nos faz viver o passado com gratidão, com perdão, com restauração. A fé nos faz viver o presente com confiança. E a fé nos faz olhar para o futuro com esperança. Provérbios 23, 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Quero dizer que haverá bom futuro, irmãos. Quem tem fé, tem tem uma outra perspectiva de como será o teu futuro, porque nós não olhamos como olha o mundo, nós não olhamos as coisas com os olhos do mundo, nós olhamos as coisas com os olhos de Deus, com a esperança e a expectativa de Deus, todas as coisas, com o controle de Deus, glória ao Senhor Jesus, e ousamos viver uma vida entregue a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque essa decisão de viver, de plantar no presente o meu futuro, eu aprendi muito cedo com os meus pastores, dos meus pais espirituais que me ensinaram, Asaf, o teu futuro depende sempre de você, do que você vai viver no presente, o teu futuro depende do que você vai plantar no presente, o teu futuro depende do que você vai aprender no presente, então a hora da prosperidade, irmãos, é o nosso presente, Deus quer prosperar a nossa vida em tudo, no presente, e usar tudo que está ao nosso derredor para ser um instrumento de bênção na nossa vida. Tudo que Deus coloca ao redor de um homem de Deus, tudo está debaixo do seu controle para o bem de cada um de nós. O que está acontecendo é para o bem. Semana passada meu filho bateu com o carro, deu perda total, não se machucou, né, porque foi uma batida muito estranha, o carro voou por cima de um cordão e bateu com a caixa de câmbio, esses carros pequenos são frágeis, e deu perda total. Ele ligou desesperado, eu disse, filho, quero te dizer uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle e Deus vai cuidar desta situação. Aprenda as lições que Deus quer te ensinar através dessa circunstância. E o Pai vai passar isso contigo. Glória ao Senhor, porque o Pai já passou essa provação de uma batida, de um acidente. Deus está no controle. Hoje a gente olha para os nossos acidentes. Tem um acidente que eu passei no Rio de Janeiro, numa Adonep, que eu bati na contramão de uma rua que mudou de mão e não me avisaram em Porto Alegre, eu desci a rua, bati de frente com outro carro, né? Daí, por que Deus, o que que, né? Daí você fica meio zonzo, e eu tinha que ministrar ainda, na última noite da Adonep, eu acho que você estava lá inclusive, eu cheguei com o carro todo quebrado lá, e tinha que vir com o carro ainda embora para Porto Alegre, com a frente quebrada, mas no final de tudo, hoje eu olho para trás, primeiramente, que foi um livramento do Senhor, aquelas pessoas não terem se machucado, mas depois aquele homem me escreveu, Asaf, eu quero te escrever, porque aquele acidente acabou sendo uma grande bênção para nós. Nós estávamos tentando vender aquele carrinho, e eles nos davam 60% da Fipe, no máximo, na troca, né? E a tua seguradora pagou 100% da Fipe, né? E daí eu vendi o carrinho da melhor forma possível. Eu disse, tá bom, irmão, glória a Deus, todas as coisas cooperam, Deus vai se movendo no meio das circunstâncias. Não tema a circunstância, creia que Deus está no controle. Glória a Deus, Deus está nos guiando, o futuro em Deus é glorioso. Quantos podem dizer isso? Teu futuro em Deus, meu amado irmão, é glorioso. O futuro do teu casamento em Deus é glorioso. Deus quer nos dar as estratégias e a maneira de viver hoje para estarmos semeando esta glória do futuro em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Então, a fé nos traz esperança, por ser um agente de vitória no passado, no presente e no futuro. A fé nos traz esperança, porque sempre promove vida em nós. Romanos 1,17 fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vida. A fé é um instrumento de vida no coração de um homem de Deus. Deus nos vivifica quando nós lembramos da nossa fé, meditamos na nossa fé e principalmente exercitamos a nossa fé. Nossa fé, irmãos, ela traz vida quando nós começamos a exercitar a nossa fé. Jesus disse que nós teríamos que praticar a nossa fé. Quando aquele pai que tinha um filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, Jesus veio e perguntou para aquele pai. Jesus, o pai perguntou para Jesus se Jesus podia fazer aquilo. E Jesus mandou a pergunta de volta para o pai e disse, você tem fé? Daí disse, o que que Jesus estava dizendo? Que os milagres, eles não acontecem só porque Deus quer fazer milagres. Tem que ter a nossa fé junto, irmãos. Sempre o que chamou a atenção de Cristo foi se tinha fé. Na mulher cananeia, com a filha endemoniada, o que Jesus viu, grande é a tua fé. No centurião, grande é a tua fé, nunca vi fé assim, né? Naqueles quatro homens que levaram o paralítico e o colocaram pelo telhado, e vendo-lhes a fé. Irmãos, Deus quer ver fé no nosso coração. Por isso que a fé traz vida. Porque ela vivifica, ela começa a vivificar as coisas que estão mortas, que estão desaparecidas. Eu falava para um casal na beira da separação essa semana, dizia, olha, é agora que vocês vão ter que viver pela fé. Os princípios de Deus, a gente não vive só por sentimento, só porque nós queremos ou não, só por causa da nossa vontade, eu estou sentindo, então vou viver. Não, os princípios de Deus a gente vive pela fé. Amém, amados? Você vive porque você crê em um Deus, você crê na sua palavra, você sabe em quem tem crido, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amém. Deixe o poder de Deus operar em você e vivificar o seu coração. A fé promove vida dentro do nosso coração. Glória a Deus. E por causa disso, a fé é um agente ativo da operação de Deus e dos seus milagres. Atos 3,16 diz, pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este nome, a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Ali teve uma operação de fé, irmãos, um milagre de Deus. Eu acredito que Deus quer continuar fazer milagres. Deus quer continuar curando, Deus quer continuar restaurando, Deus quer continuar fazendo coisas impossíveis acontecer no nosso meio. Esse é o cerne, essa é a flecha de ouro do Evangelho, é nós crermos no poder de Deus para operar os milagres, as coisas impossíveis, as coisas que o mundo não pode compreender, que os médicos não podem compreender, mas que Deus sempre pode fazer. Eu creio num Deus que pode fazer, que pode realizar, pode transformar, pode curar, pode mandar o recurso necessário, pode mandar o negócio necessário, pode transformar as circunstâncias. Esta é a nossa fé. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, amados? Deixa a tua fé trazer esperança ao teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Baixa a sua cabeça um pouquinho e ore. Peça, o Senhor nos ensinou com respeito à fé, pedir, pedir ao Senhor que nos dê fé. Peça ao Senhor, Senhor, como aquele pai daquele moço disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, me ajuda a ter mais fé, me ajuda a crer, Senhor, eu quero crer, eu quero realmente confiar em Ti, Senhor, entregar a minha vida, viver esses milagres, Senhor, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, talvez alguns de vocês tenham cartas para escrever no passado, tem coisas para transformar no passado, alguns de vocês precisam operar por fé no seu presente, tem coisas na sua vida, na sua casa, que precisam da interferência de Deus no presente, e Deus quer te dar essa fé, que Deus está trabalhando hoje para construir um futuro de bênção, de glória e de vida para todos vocês no amanhã, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, glórias ao teu nome, Senhor, glória a Deus. Te damos graça, Senhor. Aleluia. Segunda coisa que nos dá esperança, irmãos. As Escrituras trazem esperança porque promovem a vida de Deus em nós. As Escrituras, a palavra de Deus nos foi deixada para nos dar. Eu vou pontuar quatro coisas que a palavra geram na nossa vida e na nossa casa, na vida de um homem que vive pela palavra. A palavra de Deus foi deixada por Deus, irmãos, para ser a nossa diretriz, para dar fundamentação à nossa fé. A palavra de Deus, onde está a palavra de Deus, as promessas de Deus, os direcionamentos de Deus, está a sabedoria, o know-how de Deus, e primeira coisa que a palavra, quem vive pelas Escrituras, começa a viver debaixo da segurança de Deus. Como tem gente insegura na igreja, irmãos, que não tem segurança para nada, às vezes a família pena com um pai que não tem segurança, que não sabe agir, que não tem responsabilidade diante de Deus, porque é inseguro, e eu tenho visto, o que mais fortalece o caráter de um homem, é ele ser guiado pela palavra de Deus, é você ousar por a sua vida dentro da palavra de Deus, e viver uma vida segura, teu casamento vai ficar seguro, porque uma vida que vive a palavra de Deus, é fácil de ser seguida. Minha esposa sabe para onde eu estou indo, ela sabe a segurança da nossa casa, dos nossos filhos, porque nós decidimos que a nossa casa vai viver de acordo com a palavra de Deus, não tem discussão, não tem negociação, né? Não, aquilo que Deus quer que eu seja como pai, como marido, como homem, como sacerdote na minha casa, é inquestionável na palavra de Deus. A maneira de eu ser como marido, pai, como ministro do Senhor, como pastor, tudo isso está pautado, está direcionado, firmado na palavra de Deus, tudo o que diz respeito à minha vida pessoal, à integridade, a ser correto ou não, que estamos falando, a ter retidão ou não, eu sei como agir, não adianta vir com tramóia, porque eu sei, eu conheço a palavra de Deus e sei o que a palavra fala com respeito a viver diante de Deus com mãos limpas, com coração puro. Eu sei o que é leito sem mácula, o que é digno de toda honra, seja o vosso matrimônio. Eu sei o que é isso diante de Deus. Então, meus amados, nós precisamos aprender a viver debaixo da palavra de Deus, orientados, firmados e fortalecidos em tudo na nossa vida pela palavra de Deus, para sermos homens seguros e gerarmos filhos seguros, discípulos seguros, igreja segura, aleluia, que vive na segurança do Senhor, uma igreja firmada na palavra de Deus, ela não muda, não tem outra visão. Qual é a visão da igreja? A palavra. Eu quero ser bíblico, irmãos. Qual é a tua visão, Azaf? Palavra de Deus. Guiar a minha vida de acordo com a palavra de Deus em tudo, para a honra e glória do Senhor, porque eu sei que isso gera a segurança de Deus em tudo que eu faço, no ministério que eu represento. Glória ao Senhor naquilo que eu proclamo pelo mundo afora, né, que a minha música não vá sozinha, ela represente e leve esta segurança de Deus para as vidas. 2 Reis 20, 19, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias? Sim, haverá, através da palavra do Senhor, da palavra do Senhor que Ele nos trouxe para vivermos. Glória ao Senhor. A palavra também, irmãos, é uma fonte de orientação, de direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 33, 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Isto é, a palavra do Senhor é reta. Quem anda pela palavra de Deus, ele vai bem direcionado, ele não tem tortuosidades. Como Sóstenes um dia me falou, o justo é fácil de ser seguido. Sabe por quê? Porque o caminho dele é reto e é de acordo com a palavra de Deus. Então um homem de Deus que é guiado pela palavra de Deus, é fácil de ser seguido, é fácil a esposa seguir, é fácil os filhos seguir o teu caminho, quando tem a retidão de Deus, tem um trilho certo, não é igual o coelho que pula de galho em galho, de um lado para o outro. Tem homem que é assim, um dia está aqui, um dia está ali, um dia está nessa igreja, um dia está naquela igreja, um dia está nesse mover, naquele mover, e vive, e a família, por um tempo ela vai pulando, depois não consegue pular mais, daí os filhos vão ficando pelo mundo, a família vai ficando pelo mundo, porque não consegue seguir um pai que não tem uma direção traçada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Há poucos dias atrás eu estava visitando um casal, que é a história desse casal, muito querido, grandes amigos meus em Porto Alegre. A história dessa família é isso. Primeiro estavam no nosso meio, depois saíram do nosso meio, foram para outra igreja em Porto Alegre, depois foram para uma outra igreja em Porto Alegre, depois ajudaram a abrir uma quarta igreja em Porto Alegre, depois voltaram para o nosso meio, depois, né, os filhos foram para um outro mover que tinha em Porto Alegre, mais de jovens, disso, de aquilo, né, e eles indo, né, e eles vão, não criam raízes em lugar nenhum, não tem um trilho de vida, de sabedoria de Deus, né, de direção para a palavra de Deus. Daí eu fui na casa deles já para administrar problemas sérios com os filhos, porque perderam o rumo, perderam a direção, não tinham estabilidade no caminho, não tinham a retidão necessária para guiar o seu caminho. Cuide para que o seu caminho seja sempre iluminado pela palavra de Deus, que é reta. A palavra também, irmãos, é um instrumento para nos ensinar, porque tem nela a sabedoria de Deus. A palavra é uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus. E hoje nós precisamos de muita sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, irmãos. Conhecimento nós podemos ter qualquer hora, em qualquer lugar. Nós podemos aprender qualquer coisa hoje. E há um tempo atrás eu estava na Life e nós tínhamos que usar um determinado teclado e tinha uma tecla quebrada. Eu liguei para o tecladista, perguntei para ele: ô meu, precisamos arrumar essa tecla, que o pianista está aqui e tem que ser com esse piano. Daí ele disse: olha, eu não posso aí, mas vai, tem um vídeo na internet, digita arrumar tecla do D90, só digita isso. E eu digitei lá, e apareceu o vídeo, irmão. O vídeo dizia tudo direitinho. Vire o teclado assim, pegue a chave de fenda, tire os 36 parafusos que tem embaixo do teclado, depois solte a parte de cima, e ia mostrando como soltava, deu uma puxadinha para a esquerda, e daí ele solta direitinho, daí as teclas ficam todas liberadas. Vai, solte o teclado, levante o teclado. Eu até decorei, é isso mesmo. Daí solte o teclado que está quebrado. Daí você vai lá e cola, ou troca o teclado, né? Dizia para trocar, mas eu tinha que colar. Daí peguei uma cola poderosa, colei o teclado, fechei tudo de novo e pronto, estava arrumado, irmãos. Aquilo estava há 2 anos estragado. Eu com um videozinho ali na minha frente no computador, eu fui arrumando tudo. Isso é conhecimento. Isso é cultura do mundo. Você aprende a fazer qualquer coisa. Sabedoria é quando você é ensinado por Deus para fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, com a ferramenta de Deus, com os recursos de Deus. Isso é sabedoria. Quando Deus te ensina a gerir a tua vida, os teus negócios, o ministério que Deus te deu, te ensina a tocar todas as coisas daquele jeitinho do Senhor, para fazer as coisas na hora, no momento de Deus. Sabe quando você tem certeza? Pô, Senhor, isso aconteceu exatamente agora, foi nesse momento, só podia ser nesse momento. Sabe o que é isso? Quando a sabedoria de Deus te leva a acertar a maneira de Deus fazer as coisas. Isso serve para tudo, irmãos. Serve para as coisas muito práticas do nosso dia a dia. Serve para a maneira que nós vivemos, a maneira de ser marido, a maneira de nós criarmos nossos filhos, como a gente precisa da sabedoria de Deus. Às vezes a gente quer dar umas varadas e Deus diz não, conversa, quer bater na pedra e Deus diz conversa com a rocha. E os nossos filhos às vezes são pedras que a gente quer bater na rocha, mas Deus diz conversa com ela, né? Isso é a sabedoria de Deus. Deus estava ensinando para Moisés, deu uma dica para Moisés como se trabalha com pedra, como se tira água da pedra, conversa com ela. Moisés não levou muito a sério esse negócio, sentou-lhe porrete na pedrinha lá, né? Mas Deus quer nos dar sabedoria em tudo, irmãos. A sabedoria do Senhor. Nesse livro que Deus me deu para escrever, De um Pai para os Seus Filhos, quando eu falo sobre sabedoria, eu li uma coisinha interessante. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não pôr o tomate na salada de fruta. Viu? E muitas outras coisas, né? É você compreender por trás das coisas. É a sabedoria de Deus que nos leva a compreender quem Deus é e como Deus faz as coisas. Nós tivemos uma experiência de aprender com Deus, com a nossa Aurora. A Aurora é uma menina que tem uma síndrome chamada síndrome de Prader-Willi. É uma síndrome extremamente complicada que deixou a mente da Aurora. Só Deus compreende a mente da Aurora, tudo, a maneira que funciona aquela mentezinha. Mas Deus nos ensinou, irmãos. Deus ensinou para a Rosana como desenvolver a Aurora, como a Aurora aprender a ler, como a Aurora aprendeu a escrever, como a Aurora aprendeu a calcular e muitas outras coisas, a lidar na internet, como só ela sabe lidar. Agora trocamos de computador e ensina de uma maneira prática, sequencial. A Aurora decora tudo, irmãos, e vai aprendendo, e já tem um Mac dela mesmo, né? Aprendeu a lidar com o Mac assim, nada. Do jeitinho dela, mas isso foi uma maneira que Deus nos deu para desenvolver a nossa filha especial. Não tem filho que Deus não saiba como lidar com o seu filho, ou com a sua filha. Todos os seus filhos, Deus tem um caminho de sabedoria para o coração desse filho. Eu passei uma situação com o meu André. Quando ele era pequeno, eu cheguei de uma viagem e ele sempre tinha uma cartinha, e dentro daquela cartinha que me davam quando eu chegava, tinha as coisas da escola, tinha as coisas da casa, e sempre tinha uma meia dúzia de soco, né, que ele sempre dava, né? Em algum lugar ele dava uns soquinhos. Daí eu fui peguei aquela cartinha e disse, eu vou buscar. Peguei a varinha, coloquei do lado do carro ali, já preparado. E fui buscar o André. E ele já sabia que ele estava jurado, né? Pela mãe, pelas professoras. Teu pai vai saber disso, né? Quando eu cheguei, estacionei o carro. Lá veio ele com os olhão preto assim, entrou no carro. Eu disse, ah, meu filho, mas antes eu tinha passado na Life. E o meu irmão me viu agitado, né? E me perguntou por que que eu estava agitado. Daí eu contei o caso. Daí o meu irmão pegou, pôs a mão no ombro e disse, Azaf, tens que aprender a falar ao coração do teu filho. Meu irmão é pai de 3 meninas. E 3 meninas queridas, muito bem educadas. E ele disse, tu tem que aprender a esse tipo de coisa, é conversando ao coração, tem que mudar o coração do André. E eu peguei aquela palavra, levei o André para casa, pus ele na cama, e, em vez da varinha, eu comecei a ministrar o amor de Deus, falar sobre as expectativas que eu tinha com ele como um filho, e como entristecia o meu coração, e começaram a vir lágrimas, eu comecei a chorar, e ele começou a chorar. Irmãos, nunca mais meu filho bateu na escola, depois daquele dia. Eu chorei com ele, eu nunca tinha chorado com o meu filho, eu sentei com ele para chorar com ele, para abraçá-lo e abençoá-lo em nome de Jesus, e profetizar sobre a vida dele, como eu nunca tinha feito, sobre aquele assunto. Sabe quem ensina isso? Deus. Deus te ensina em cada situação, Deus te ensina, Deus traz a cura, Deus sabe o caminho para cada situação na sua vida, no seu casamento. Meu amado, aprenda, desenvolva a sabedoria de Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Esta sabedoria maravilhosa, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Amém, irmãos? Eu profetizo sobre vocês toda a sabedoria de Deus na sua vida, na sua casa, como pai, como marido, como homem de Deus, aqui neste lugar, a sabedoria do Senhor, o ensino do Senhor. Sabedoria é o ensino de Deus, meus amados, é o ensino de Deus na nossa vida, para realizarmos, como eu já falei, do jeito de Deus, com a grandeza de Deus, aleluia, com a inteligência de Deus, em todas as coisas, amém, nas pequeninas e nas grandes coisas da nossa vida, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus também, meus amados, é um instrumento de força. Quando nós guiamos a nossa vida pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos fortalece. Amém, amados? Ela gera força dentro do nosso coração. Salmo 119, 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus é esse instrumento maravilhoso de força. Quando você vai para a palavra de Deus, você nunca sai de uma leitura bíblica sem ser fortalecido no seu coração. Poderia pegar todos vocês, eu acredito que todos nós aqui nesta sala, temos uma experiência de dizer que a palavra do Senhor me fortaleceu em tal momento, me trouxe força, me reestruturou, me direcionou, me deu aquele alento que eu precisava. Glória ao Senhor. É, a palavra do Senhor, ela nos motiva dentro do coração. Isso foi uma realidade no início da minha vida cristã, porque eu vim das drogas, vim de uma vida dissoluta, de um contexto familiar difícil, e cheguei, quando me converti, pastor Erasmo, primeira coisa que ele fez, me mandou ler a palavra de Deus. E naquele primeiro ano de convertido, eu comi a palavra de Deus, literalmente. Chegou um dia, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive um êxtase de Deus, e peguei a Bíblia e comecei a mastigar, e comer, tirar pedaços da Bíblia e engolir pedaços da palavra de Deus, e ficou aquela coisa ruída assim, né? Porque eu tinha comido a palavra de Deus. Deus me deu fome da palavra, mas eu precisava ser fortalecido. O que Deus tinha para a minha vida era muito grande. Glória ao Senhor. Então eu tinha que comer um pedaço da palavra de Deus. Mas a gente come com o coração. E você começa a sentir a força de Deus. A força de Deus sobre a tua vida, sobre as circunstâncias. Tinha uma senhora que ia na minha célula, quando a célula era lá em casa. E aquela senhora chegava toda sexta-feira. Com uma opressão, com alguma coisa que estava martirizando seu coração. E ela sempre, uma hora, era a hora da minha jantinha, ela sentava na mesa comigo. E toda aquela lamúria, aquele sofrimento. E o marido que tinha abandonado e que veio, estava tentando levar os filhos, tinha conseguido levar o apartamento do Rio, e pegado os bens, e entrou na conta dela, e assim, era sempre isso, sempre isso, aquela pessoa sempre chegava destruída. Eu ali como pastor a acolhi por várias semanas. Um dia o Senhor me disse: hoje tu vai fazer uma coisa diferente. Quando ela chegou, eu disse: Suzana, era o nome dela, hoje nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Em vez de você conversar comigo, Deus vai conversar com você. Abra lá em Mateus 5, 5, 6 e 7. Vai ali para a sala e começa a ler Mateus 5. Daí ela começou a ler, baixinho. Eu disse: não, lê alto, porque eu quero ouvir também, para eu ser alimentado também. Ela leu Mateus 5, 6 e 7. Quando terminou, começa de novo. Leu Mateus 5, 3 vezes ela leu, Mateus 5, 6 e 7 inteirinho. Daí, quando ela terminou, a última vez eu sentei com ela e disse: e agora? Ela disse: agora eu estou bem. Eu disse: viu o que, que a palavra de Deus faz? A palavra te fortalece. Tu tens que aprender a fazer isso na tua casa. Quando toda essa angústia vem, vai lá para a palavra, vai lá para os salmos, começa a ler os salmos alto, começa a proclamar a palavra de Deus, começa a ler os profetas, começa a declarar, vai lá para os evangelhos, para as cartas, vai, começa a declarar a palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus vai te fortalecer. E passaram anos, irmãos, e graças a Deus, Deus fortaleceu aquela senhora. Recentemente eu soube dela, ela voltou para o Rio de Janeiro, e está firme no Senhor, fortalecida no Senhor, glória ao Senhor. Não sei se ela continuou fazendo aquilo, mas todo mundo que vai para a palavra de Deus, irmãos, que Jesus disse assim, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Permanecer quer dizer ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: quem ouve a minha palavra, quem guarda a minha palavra. Então essa atitude de ouvir, de guardar, guardar quer dizer, irmãos, você ter o compromisso com aquilo que Deus está falando com você, de você anotar o que Deus está falando em qualquer hora, de você guardar no seu coração tudo que Deus já lhe falou. Às vezes Deus fala tanto para nós e a gente não guarda nada. Deus nos lembra coisas que Deus quer transformar. Guardar a palavra de Deus é você levar a sério o teu contato com a palavra de Deus. Tem muita gente que leva a palavra de Deus assim, uma lidinha, abre de vez em quando. Não é isso que Deus quer. Para você ser fortalecido, você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, cada um de nós, quem é chefe de família aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, a grande maioria. Os que não são, um dia serão. O que dá estabilidade em uma casa é um pai que ama a palavra de Deus. Se você quer que o seu filho ame a palavra de Deus, sua filha ame a palavra de Deus, não é você jogando as verdades na cara dele, não. Ele tem que te ver amando a palavra de Deus. Ele tem que ver você amando a palavra de Deus. Um filho que vê um pai amando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, esse filho vai amar a palavra de Deus, vai querer a palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. E isso é um expediente de força na nossa vida, na nossa casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. O que nos traz esperança? Nossa fé, a palavra. Terceiro, a revelação de Cristo. É um instrumento, um agente de esperança. Cristo em nós. Cristo nos dá vida. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. A palavra, Cristo, Cristo Jesus, glória ao Senhor. Quando você, Cristo não é uma entidade eterna. Cristo é uma presença, irmãos. E não é uma presença que fica perambulando pelo mundo, um espírito solto por aí. É uma presença chamada Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vive, é Cristo, é a vida de Jesus em cada um de nós. Isso fala do caráter de Cristo. Cristo viver em nós não é outra coisa do que o eterno propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivem para a glória de Deus. Isto é, é você encarnar dentro de você o ser Jesus, aquilo que Jesus é, a sua maneira de viver, não apenas o seu ensino, mas Cristo vivendo em nós. É a própria presença eterna de Jesus, o Filho de Deus, nesse mundo, através de nós. Glória ao Senhor Jesus. E essa é a resposta para tudo que nós precisamos ser nesse mundo. É Cristo, lá na faculdade Sóstenes, é Cristo vivendo em você. É mostrando a presença de Cristo. Testemunho não é outra coisa, irmãos. Pregar o Evangelho não é... Pregar o Evangelho, sabe o que é? É Cristo vivendo em nós, é Jesus andando na rua. As pessoas vão ver Jesus em nós, vão sentir o perfume. Cristo é um perfume, irmãos. É um perfume santo, que quem vive Jesus exala este doce perfume de Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu escrevi para um amado irmão, tem um missionário chamado Don Stoll. Onde esse cara passa, ele tem o perfume de Jesus, irmãos. Ele passou essa semana lá em casa, deixou aquele perfume de Cristo, cheio do amor de Deus. Ninguém passa por aquele irmão sem sentir a doçura de Cristo Jesus. Sem sentir a doçura de Deus. E ele sempre foi assim. Um dia ele acordou e na porta da sua casa tinha uma menina deixada por alguém de uma vila que tinha lá. E ele pegou aquela menina e criou aquela menina. É uma mulher hoje, mãe, né, que foi criada vivendo Cristo Jesus, expressando Jesus. Foi com ele que eu aprendi a tirar a roupa e dar para um pobre. Uma jaqueta maravilhosa que ele tinha, um dia a gente passou, tinha um pobre na rua, debaixo de chuva, todo molhado, ele tirou a sua jaqueta e pôs aquela jaqueta, eu fiquei olhando assim, né, disse, dono, a tua jaqueta, ele disse, ele precisa mais que eu. Esse irmão repartiu tudo comigo, irmãos, eu era um menino, esse moço me levou para os Estados Unidos, gravou o nosso primeiro disco, montou o ministério conosco em Porto Alegre, deixou a marca de Cristo cravada no meu coração e na vida da igreja em Porto Alegre, e ainda é uma referência e um irmão que me recebe, me acolhe todos os anos lá nos Estados Unidos, na sua igreja, e continua com o perfume de Jesus. Como é bom a gente olhar para alguém e dizer, esta pessoa é parecida com Jesus. Isso que o mundo tem que ver em nós, irmãos. O problema do mundo com a igreja não é outro, é que nós não estamos refletindo Jesus, a essência de Cristo, o suficiente para que o mundo veja na igreja, não a religiosidade, não a condenação, mas veja o doce perfume de Cristo, exalado através de nós. Aleluia, a revelação de Cristo que nos dá a vida. Logo, já não sou eu quem vive, eu tenho a vida de Cristo em mim. Você tem a vida de Jesus em você. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amados? Glória ao Senhor. Essa vida nos enche da capacitação de Deus, nos enche da alegria do Senhor. Jesus em nós nos dá a completa alegria. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24. Jesus, ele nos vivifica, nos enche da sua própria vida, mas nos enche da sua alegria. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus nos dá a sua autoridade. Mateus 6, 7, chamou Jesus 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Em nome de Jesus, Deus te deu autoridade. Jesus é a fonte de autoridade na sua vida. Não deixe o diabo atormentar a tua vida, a tua casa. Você tem autoridade de repreender os demônios na tua casa. Meu amado, você é um sacerdote a quem Deus tem dado autoridade. Amém, amados? Deus te deu autoridade contra principados, contra os príncipes desse mundo, contra essa hoste de demônios que está aí por esse mundo afora. Deus nos deu autoridade para repreender, para amarrar em nome do Senhor Jesus e vencer em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu acredito nessa autoridade de Deus na vida de homens de Deus, cheios do Espírito, da graça, do poder de Deus nas suas vidas. Glória ao Senhor. E é Cristo que nos dá esta autoridade. Por que nós temos esperança? Porque Deus nos dá a vitória e a autoridade. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu lembro uma música que eu escrevi há algum tempo atrás. Existe alguém que está lá fora, está na porta querendo entrar, em qualquer brecha, a qualquer hora, na tua casa ele quer roubar a tua paz, tua alegria, não importando se é noite ou dia, mas Deus te deu autoridade para enfrentar esta realidade. Daí eu canto, na minha casa não entra não, pois Deus habita no meu coração, me levantou como sacerdote, para amarrar todo homem forte, pelo poder e força de Jesus, pelo poder e força de Jesus, aleluia, na tua casa, não entra não, pois Deus habita no teu coração, te levantou como sacerdote, para amarrar todo homem forte, pelo poder e força de Jesus, aleluia. Não entra na tua casa, você tem a autoridade de Cristo, a presença de Cristo Jesus, irmãos, aleluia. A revelação de Cristo na vida de uma pessoa é a nossa maior riqueza. É quando você descobre que a vida que você começa a viver é uma vida junto com Jesus, unida a Jesus. Que agora a vida que nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, que também é um instrumento que nos revela a graça. A revelação da graça, ela nos traz esperança, irmãos. Glória ao Senhor Jesus, porque a graça nos justifica. Romanos 3, 23, 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nos reconcilia com Deus, para quem pensa que merece ou não. Tem algumas pessoas que são tão boas, tão certinhas, que acham que merecem a graça de Deus. Não, mas eu mereço a graça. Se justificam em si mesmo e acham que a sua religiosidade, as suas boas ações, é suficiente para merecer a graça. E tem outras pessoas que vão para o outro lado, que já sabe que não merece mesmo, né? Que tudo que fizeram na vida são um trapo sujo de imundice e não merecem a graça. Mas a graça é para os dois grupos, irmãos. É para quem é bem certinho e para quem é bem erradinho. A graça do Senhor nos justifica, aleluia. Ah, então você crê na graça, né? Vocês são daqueles que creem na graça? Hein? Glória ao Senhor. Graça é a resposta de Deus. Paulo tinha um espinho na carne e chegou para Deus. Deus, tira esse espinho. Quantas vezes ele pediu? 3, né? 3 vezes ele pediu para tirar, né? O próprio Jesus estava lá no jardim e disse, Pai, passa de mim este cálice, mas não faça a tua vontade, não faça a minha vontade, sim a tua. Davi falou, a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. A revelação da graça não é uma coisa do Novo Testamento, não, irmãos. A graça vem lá de trás. No Natal desse último ano, eu fui num lar de velhinhos judeus, que tinha até gente do Holocausto lá ainda. Velhinhos mesmo, assim, de um grande contingente de famílias famosas judias lá de Porto Alegre. E eu fui com um dos irmãos que atende aquele lar de velhos, eu fui para ministrar algum louvor e a palavra. Daí quando eu cheguei lá, o rabino que é chefe lá, velhinho, chegou e disse que aqui não pode falar de Jesus. Eu sei que você é cristão, aqui não pode falar de Jesus. Na hora o Espírito Santo disse, então fala da graça. Daí eu abri o Salmo 103, que diz que Deus nos coroa de graça e misericórdia. E abri quando Davi fala que a tua graça é melhor que a vida. E todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre a graça de Deus. E fui falando sobre a graça, a revelação da graça, como algo derramado do coração de Deus que, para transformar o mundo. É através da graça de Deus que nós podemos ser salvos, que temos a vida eterna. É, e tudo isso eles compreenderam. E eu falei sobre abrir o coração para a graça de Deus. Não falei sobre Jesus, mas falei sobre a graça. A graça é algo maravilhoso do Senhor. A gente pensa que pode entender a graça de uma forma racional, defini-la em um conceito, o que para nós é tão normal. Porém, a gente vai descobrindo que a graça vai além da compreensão. É um presente divino para quem pensa que merece ou não. Depois eu pude ver que a graça vem das mãos do meu Senhor como fruto da justiça que se une ao amor. É a mais pura misericórdia, bondade e compaixão que levou Jesus à cruz para nos trazer perdão. Por fim, compreendi que a graça não é simples liberdade para quem quer viver qualquer coisa por sua própria vontade, pois a verdadeira graça, a que traz felicidade, é a que gera compromisso com a luz e com a verdade. Graça, graça. Nada no mundo é maior, nada no mundo é melhor do que a graça e o amor de Deus. Glória a Deus. Se um cântico novo que Deus me deu chama-se Graça, a resposta de Deus. Passa de mim esse cálice. Preciso então pedir, tira-me o espinho da carne, devo insistir, mas tua graça é melhor que a vida para aqueles que são teus. A minha graça te basta. Essa é a resposta de Deus. Graça, graça. Nada no mundo é maior, nada no mundo é melhor do que a graça e o amor de Deus. Glória ao Senhor. A graça do Senhor. A graça nos justifica, a graça nos santifica. Para muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas, mas a graça é quase uma liberação para o pecado. Deus perdoa qualquer coisa. Mas eu vejo totalmente o contrário, irmãos. A graça é uma capacitação para a santificação. É uma capacitação de Deus para nós termos uma vida santa diante do Senhor. A graça é um instrumento da santidade de Deus. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Não é a liberação para o pecado, e sim a capacitação para a santidade. Glória ao Senhor Jesus. A graça não é para nos dar mais liberdade. A graça cobre tudo. Não, irmãos, a graça fortalece a tua vida para ser santo diante do Senhor. receba a graça do Senhor que santifica a nossa vida, cada dia mais e mais nos leva a viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Isto é fruto da graça, da verdadeira graça do Senhor na vida dos crentes, porque a graça nos justifica, nos santifica e a graça nos habilita. 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, segundo a graça de Deus. Toda edificação, toda construção é fruto direto da graça do Senhor. Se você está construindo a sua vida, é fruto da graça do Senhor. Você está edificando uma família, peça ao Senhor o fortalecimento para edificar a tua família debaixo da graça e do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória ao Senhor. É a habilitação sagrada de Deus, é o derramar de Deus, como eu disse na poesia, é a justiça e o amor de Deus que se unem. Quando justiça e amor se unem no coração de Deus, jorra a graça. Porque o homem naturalmente merecia a justiça, mas no coração de Deus há plenitude de amor. Deus é amor e graça é fruto do amor de Deus. Aleluia. Essa graça que nunca nos leva a desistir de ninguém. Por isso o cântico que cantamos, olhar com os olhos de Deus, a ver todas as pessoas com os olhos de Deus, a olhar para este mundo, para as pessoas perdidas, para as pessoas que não têm nenhuma expectativa, para aqueles que são deficientes, para aqueles que são necessitados. Tem alguns lugares desse mundo que são muito difíceis. Eu fui há poucos dias atrás com uma das irmãs, das pastoras lá em Porto Alegre, que tem um trabalho na penitenciária feminina, e era o dia que eles liberaram para ela ir na ala de segurança máxima, que estão as principais bandidas do Rio Grande do Sul. E lá estavam aquelas mulheres que mataram aquele menino Bernardo, a madrasta e a enfermeira. Eu tive contato direto com essas mulheres e elas vieram conversar comigo, se justificando, falando, né? E assim, dá uma coisa no coração da gente, o que, que essa pessoa quer agora ficar se justificando, né? Porque estão praticamente condenadas, estão indo a júri popular, mas já tem todas as evidências, e a gente olha para essas pessoas que são a escória da sociedade, e a gente fica olhando para outras pessoas maldosas nesse mundo, como numa outra penitenciária, encontrei com o pior pedófilo do Rio Grande do Sul, que está lá numa solitária, mas mesmo assim nos deixaram ir na solitária, e aquele jovem chorando diante da graça do Senhor, a gente pensa, pô, esse cara não merece, esse cara merece é mais cadeia, e a gente sempre tem a justiça pronta na nossa mão, para qualquer pessoa, né? Assim, eu já condenaria qualquer um daqueles, mas a graça não. A graça é justamente para essas pessoas terem as suas vidas transformadas por Jesus e se tornarem uma outra pessoa, e uma outra criatura, como um bandido disse, eu tenho 234 anos de sentença nessa cadeia, mas Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida, e eu sou livre em Cristo Jesus, e é o pastor lá da cadeia, é o que toma conta dos outros, e prega a palavra de Deus, ensina os cânticos e tudo, aquele homem vai ficar lá a vida inteira, pelo menos uns 30 anos ele fica lá, né? Já vai ser velhinho. A gente pensa, aquele ali não merece a graça de Deus, mas Deus não pensa assim, irmãos. Deus derrama a sua graça e o seu amor sobre todas as pessoas. Por isso Paulo diz que nós não devemos ver como se vê na carne, nós devemos ver as pessoas através dos olhos do Espírito, verdadeiramente olhar as pessoas com o coração de Deus, com os olhos de Deus. Por isso, ao olhar para você, eu me lembro de Deus, glória ao Senhor. Por isso, ao olhar para cada um de vocês, eu me lembro de Deus. Por isso, ao olhar para cada um dos filhos, dos meus filhos, por isso, ao olhar para a Aurora, eu me lembro de Deus, para os meus irmãos, por isso, ao olhar para aquelas presidiárias, eu me lembro de Deus, Senhor, aleluia. Para esses homens que não têm esperança, para esses que matam, para esses que fazem essas coisas que nos tiram a esperança, mas mesmo assim nós podemos olhar para eles com os olhos de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Essa é a graça, a habilidade de Deus. Para você ser um pai do jeito de Deus, graça sobre a sua vida. Abençoe o irmão que está ao seu lado. Diga graça sobre a sua vida. Graça, Geraldo. Para ser marido e pai. Graça. Graça. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Graça. Tens um cântico? Hã? E último ponto, irmãos. A revelação da glória de Deus. O que nos traz esperança é quando nós somos confrontados com a glória de Deus. A glória é a manifestação da presença de Deus em nosso meio. A glória é a bondade e a compaixão de Deus revelada ao mundo. Glória é um instrumento de transformar, de transformação. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A glória é o poder infinito de Deus de transformar. Todo aquele que contempla, todo aquele que se achega ao Senhor, nunca mais será o mesmo, será transformado por Deus, em nome de Jesus. Quero convidar você a sair do seu lugar, vamos nos prostrar diante do Senhor. Traga diante de Deus o que te dá esperança. Cada um de vocês vai estar agora lembrando diante do Senhor, só do que pode te dar esperança. Pense na sua família com esperança, com confiança, com expectativa, com perspectivas de Deus, olhando com os olhos de Deus. Às vezes a gente vê tantos defeitos nos nossos filhos, nas nossas esposas, elas parecem tão problemáticas, tão incompreensíveis, mas hoje você vai olhar sua esposa com os olhos de Deus, você vai olhar para os seus filhos com os olhos de Deus. Aleluia, Senhor, glória ao Senhor Jesus. Senhor, nesse altar nós estamos aqui trazendo diante de Ti as nossas vidas, Senhor, pedindo que o Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia nos enche da presença viva do Espírito Santo. Nós precisamos dessa presença de Cristo que passa a viver em nós, que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que passa a viver dentro de mim, na minha vida, me ajudando a tomar as decisões. Eu quero amar a Tua palavra, Senhor, eu quero amar a Tua verdade. Eu quero amar, Senhor, a Ti, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero ver com os Teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-lo, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, dentro do meu coração. Eu quero lembrar daqueles que me são queridos, Senhor, e passar a olhá-los com os olhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.